Alô, Salvador, papá. Aqui do Serra Lima, por gentileza, chefe de altimetria. Tribu nivelado no 100. Ok, senhor, eu vou transferir por um aqui e vou solicitar um novo cheque, ok? Sete. Quatro, sete, cinco, três, a torre reporta a presença de navio sobre a... nas proximidades da cabeceira no zero. Quatro, sete, cinco, três. A torre reporta a presença de navio nas proximidades da cabeceira no zero. Efetuou a comutação do equipamento transponder? 0092, para informação eco, passou 200, parou no 50. ONU 092, sendo a indicação desse mantém ONU 20, chegada bom médio ONU. ONU 20, será a possibilidade de voar no VSAP? Guarde. Lima já realizou a comutação do equipamento transponder? Sim, por gentileza, cheque de altimetria. Confirmando já efetuou a comutação, correto? Correto. Recebo nivelado no 1 a centena. Ok. Obrigado, senhor. Eu vou manter no 1, então. Da 4753, separa 2000 pesos. Altimetria em Salvador no 0 ou 4. Livre final e LS X-Ray. Chama estabilizado no localizador. 2000. Está livre da restrição em pelo? Desconsidera a restrição vertical em pelo 4753. Ok. Graças para o bloco. OTAN 4753. Torre, Salvador, Brasil, 25 milhas, rumo ao sudoeste, mantendo 100, equipamento Bravo Eco 9 Lima, virtude do tráfego, mantém o perfil lateral da chegada, vê se mantém 120. Gente, mantém perfil, mantém 120, obrigado. Alfa Romeo Kilo Serra Lima, já no ideal de descida, da presente, solicita mudança das regras. Estima o pouso aos 10040. Continua 040, pousa Serra 9 em Bezulé, Zuluís. Foi modificada a partir de agora no 029. Siga em regras e voos visuais. Descida da altitude de tráfego, fome cruzando 4000 pés, quilo Serra Lima. Gente, chama passando 4000 pés, quilo Serra Lima. Controle, Salvador, com o dia de 492 em descida. Via. Bom. Azul 491. Sem indicação, esse mantém o 040, chegada bom. Esse mantém o 040, chegada bom, 249 tona. 120, bom no 092. 3-1, controle 20-8, apenas confirme a condição da pista devido ao nevoeiro, então houve alguma influência na decolagem? Positivo, sem problema, reporto pássaros na cabeceira 28, ok? Houve alguma colisão? Não, é por pouco. 2-2-2-3, próximo ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera na cabeceira 2-2-2-3. Mantém. Gente, Rio 5975, pássaro na cabeceira 28, chama o controle 20-8. Vitor Charlie Hotel, livre acionamento, aporte pronto para o táxi. 975, bom dia. Valeu. Vai. Da 4753 estabilizado? Estabilizou. Se aproximar do QLS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 9-5. 3975, boa. 5975. Cruzando 2500 pés. 5975, contato radar, cruzando 2500 pés. Submantendo 350, sai da bomba. Certo. Vai acender a 1.000 pés, coxa em aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda. 4753, aporte visual com a pista no zero, forma o nevoeiro sobre o campo. Pode ser. 1092, desça via para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1092. Livre procedimento de LS, cabeceira 1-0, chama estabilizado. Torre reporta a presença de nevoeiro próximo à cabeceira 1-0. Confirmando, sim, muito obrigado pela informação. 2.000 pés, como ele diz, é isso? 1-0-1-4. 2014. Controle o sinal 75 voltando? Possível. Poderia entrar em contato, por gentileza, para coordenação para que tenha a sua cidade de aproar a Bucu? Aguarde, possibilidade. E o nível 310 na final? Cat 310 será coordenado com 975. 208, bom dia, Ecos 1 Novembro, declaro na sua escuta. Ecos 1 Novembro, 1.000 pés em condições visuais, corredor Axel, sendo 5024 no transponder, posição normal. 5024 no transponder, autoriza direto, senhor. Inicialmente 4.500, por favor, seguro. Acione 5024 e aguarde novas instruções e contato radar. Novembro. 192, a torre reporta a presença de nevoeiro, próximo à cabeceira 1-0. Gente, o 092, tem visibilidade dessa? Aguarde, operação é visual, porém a presença desse nevoeiro na proximidade da cabeceira 1-0. Gente, obrigado, 092. Acelha 2-2-2-3, Turiz Aliar, mantém a pista no zero. Sim, mantém no zero, 2-2-3. 5975, reautorizado, 3-1-0. Positivo, 3-1-0, você escuta o Parabucu. Gatilhão, tem condições? Libere na Fox, só que chama o solo no 2119. Fox, 219, 4-7-5. 1-0-PR, 5024, posição normal. Você tem condições de voar de gatilhão? Afirmativo, 1-0. Obrigado. Tá, Lima. Tem frequência livre para coordenar com o tráfego local, desconheço o tráfego nesse setor, pelo Serra Lima. Cruzada Central, Ponto do Novembro. Após tomar Prud, de Ilhéus está livre, subida 105. November, 105. Azul 4234, good morning, maintain position. Maintain position, 4234. Four, clear Lanap and wait, turn 10. Lanap and wait, 10, 4234. Padrão, abertura, não iniciei o som de velocidade. Luciano, passa a abertura. 2, 2, 3. Vitor Charlie Hotel, ciente, aguarde a coordenação, segue no táxi até a papai, aposta no ingresso. Controle Salvador, passareiro 2, 2, 2, 3, bom dia, não cumpra perfil da saída. Passareiro 2, 2, 2, 3, sempre mantém 3.000 pés, o último entrou no 0, no 4. É contato radar, sai da Arbor, não? 3.022.23 no perfil da Arbor, não? Pico 975, chame o centro Recife, as frequências 2545, alterna 26, décimo 85. Pico 975. 1-2-5-3-5, ou, desculpe, 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5. Grato e um bom dia. Grato. Forte, 1-3-4, clear takeoff, 1-0, variable wind, 3 knots. Clear takeoff, 4-3-4. Cuidado ingresso, Vitor Charlie Hotel, reporte cabeceira 35, alinhado e pronto para decolagem. Passarei 2223, oi Arbor. Arbor mantendo 3.223. Azul 4981, voando na prova de pelo, tá autorizado iniciar o procedimento, após? Correto, descendo para 2.000 pés, altímetro em Salvador no 0 no 4, 4981, livre procedimento, chama estabilizado. Queria o procedimento, 2.000 pés, no 0 no 4, chamará estabilizado em LS 4981. Passagem 2223, suba sem extinção, 1.80. Depressão 1.80, 2.3. Departure, good morning, Azul 4234, now pass 1100, book a departure. Azul 4234, ready can attack on departure, climb maintain point level 350, form book a departure. Yep, book a departure, 2350, 4234. 0092 estabilizado. 0092 estabilizado. Afirmativo, sir, estabilizado no X-Ray 1092. Pode de aproximação, LS, chama a torre 1 no 8, decimal 95. 895, obrigado. Vou corrigindo, azul 4981, livre LS. Informo presença de nevoeiro próxima cabeceira 1-0. Ok, obrigado pela informação. Agora vou no Duna, 4-1-2-1 vai reportar estabilizado. Bom dia, autorizado pouso pista 1-0, vento variável, 3 nós, ajuste altímetro 1-0 no 4, informo nevoeiro sobre a pista. Presidente, o 092 livre pouso 1-0. Mike Victor Alfa. Siga, Mike Victor Alfa. Romeu 44.2 no PAB, alocado 0115 no transponder. Decolou de Serra em Jacuíndio, o destino será Serra Brava, Serra Vista. Está no momento para sobrevoo na via parafuso com proa da CEASA. Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, 500 pés, em condições visuais, altímetro em Salvador no 015, informe livrando o setor de sobrevoo para Salvador. Informará livrando o setor de sobrevoo, Mike Vitor Alfa. O 491 estabilizado? Afirme, estabilizado, após o 4981. Eu te aproximo sem linha, chama a torre de Salvador em 198, decimal 95. 1-9-8-9-5, azul 4-9-8-1. Controle, torre Salvador, boa, azul 4-9-8-1, está estabilizado no NS, sinal de menos de meias. Azul 4981, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, informa o tráfego decolando a pista 35, auxiliar, papo alfa 4, está se aproximando pelo setor norte, não interfere com a aproximação. Aguarde a realização de pouso. Sente aguardando, 4981. Bom, 092, solu aos 44121, decimal 9. 219, obrigado, senhor. Vitor Charlie Hotel, decolado aos 44. Informo o tráfego à frente sobre a vertical da rotatória, 500 pés. Guarde com a capacidade de transferência, sobre para 1.000 pés. Bom dia, eu vim para o local. Mike Vitor Alfa, na escuta? Sem interferir com seus tráfegos, tento a área proibida de Camaçari, Mike Vitor Alfa. Excelente. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Serra Golfo, informação 4-4. Gente, o azul 4981, esse tráfego da nossa esquerda aqui é o que decolou na 35 agora? Tá, direção nossa terminal. 7 Mike Serra Golfo, você conforme autorizado, chegada mancha, me deu descida. A câmera ideal, Mike Serra Golfo. Vitor Charlie Hotel, presente no controle no 20.8. 208, Vitor Charlie Hotel. 173, pode prosseguir mais à frente, próximo à base parada. Confirmo. Pode prosseguir mais à frente, próximo à base parada, 273. Confirmo, mantém a posição no ponto de espera do 273. da restrição de 3 mil pés na mão, vou ver com o Charotel. Submotor nível 100, cancelada a restrição de altitude. Opa, grato, acessão para uma centena, vem com o Charotel. Acusou novembro, voo e Raíra. Voo no Raíra, novembro. Tá mais quente, tá pronto para o táxi. Forte quando estiver, eu acho que o Mike Yank precisa do táxi. Quando estiver, eu acho que é mais quente. 73, 2 ali, manter pista no zero. Ali, manter no zero, 73. Controle de Salvador, passaria do 2223, poderia coordenar a coroa de conquista? Aguarde, passaria do 223, manter a saída. Obrigado. Azul 4981, Solas 47, libera Foxtrot, solo no 21-9. 219 pela Foxtrot, só para informar, senhora, curta final entre 899 na curta final. Gente, grato. Azul 2783, pesado decolagem, pista no zero, vento variável, 05 nós. Autorizado decolagem, azul 2783. Pode chamar esse Yankee, autorizado ingresso, reporte, cabeceira 97 alinhado e pronto. Cabeceira alinhado e pronto, acho que é mais. Intenções, irá sobrevoar que setor? Tá, mantendo toda a extensão da via parafuso, pois não tem o ponto ideal de sobrevoo. Tá buscando uma situação de paralisação na mesma, Mike Liberal. Certo, na escuta. Maxi Golf, desse Mateus 050. 50 Golf. Azul 4234, passa nível 190, chama agora o centro Recife na frequência. 12545, alterna 12085. Pode chamar aqui antes de utilizar a decolagem pista no 7, vento variável 05 nós. Autorizado para decolagem. Chamado Departamento Azul 4234. Azul 4234, call around, receive set 12545, if unable, 126.85. Okay, 2545-2685, thank you sir, have a nice job, 4234. Controle, Opa Tango, Vitor Charlie Hotel, passando agora o 065 para uma centena, em condições de Vitor Mike Charlie, propõe cancelamento, solicita 1905, direto e efeito possível para o 317. Vitor Charlie, hotel, plano modificado 1050, submanto nível 105 em regras de voo visual. Estou autorizado direto para o 09 Media Charlie. Ativo, composto 1140. Cliente 1140. Yank decolado aos 50, no vertical do farol está Pantra, a gente espera o controle no 20 decimal 8. Controle no 20 decimal 8, Costa Mike Yank, obrigado, bom dia. Azul 2783, Armor 1, departure, good morning. Azul 2783, made a contact in the departure, point at level 160, via Armor 1, departure. 160 via Armor 1, departure, Azul 2783. Controle Papa Romeu, chama Mike Yank. Para o controle? O Oscar Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, mantenha sem regra de voo visual, 1 no meu pé. Corredor Axé na escuta do controle Salvador. Informe através de farol. Tá bom. Autorizado direto para Manati? Autorizado Manati. Oscar Mike Yankee, informe 20 milhas afastado de Salvador. Contará na 20 Yankee. Mike Serra Golf? Escuta. A pista em uso agora é a 28, vento de 270 graus com 5 nós. O Mike Serra Golf, vetor radar para a final IL, para a final R nave, pista 28. Curve à esquerda na proa 090, limite é radial 070 do Salvador. Gente, confirma a operação da visual para o aeroporto? Aguarde confirmação da torre. Controle Salvador, papapapá, bravo é com o Romeu, bom dia, gente da F. Papá bravo é com o Romeu, confirme. Papapapá, bravo é com o Romeu, gente da forte, tá em descida pra 22. Afirma, bravo é com o Romeu, a sinalização via chegada Pepipe 1. Desse mantenha o 050, ajuste a altímetro no 014. Esse Copa Equipe 1, ele liga para 050, estado 014, bravo, é com o meu. Azul 2783, climbing maintain flight level 160. Nope. Climbing maintain flight level 160, no restriction azul 783. Let's didn't fly ahead near left intersection. Para Golf, bom, Salvador para regra de voo visual. Quando visual, o Mike Serra Golf então propõe a mudança de regras e, se autorizado, varia direto para IP ou rotatória. Gente, plano cancelado, zona 054, desse mantenha 1.500 pés em regra de voo visual, ajuste o altímetro no 014, voo e para IP. Bora para IP, obrigado. Zulu Novembro, mantém o nível 105, chama agora o controle Ilhéus na frequência no 20.1, no serviço radar encerrado a 57 milhas, sudoeste da Salvador. 201 para Ilhéus Novembro. Salvador Azul 243, we can fly Elefa position. Fly Heli Elefa, Azul 273. Elefa 273, thank you. Azul 223, chama agora o centro Recife na frequência 1260, alterno 28.8. 288. Controle Salvador, muito bom dia. Papapapá, Eco Sierra Lima. Para o controle? Papapapá, Eco Sierra Lima. Está na posição Conde, nivelado 105, no transponder está 5026. Papapapá, Eco Sierra Lima. Mantenha-se em regra de voo visual, nível 105, na escuta do controle Salvador. Mantenha-se visual na escuta do controle Salvador, 105, descida 833, Arcalha. da 20ª milha, eu acho que é Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, 20 milhas afastado de Salvador. Mantenha sem regra de voo visual, controle desconhece, sinal informal no setor. Frequência livre, aguardamos o... formação de pouso. Yankee. Salvador Azul, 272, possible fly popular position or conquista airport. Stand by only. Ok. Charlie Hotel, livrando Temiá Salvador, mantendo-se em regra de voo visual, ingressando no Macero Golfing. O controle desconhece, tração informal, serviço radar encerrado. No Victor Charlie Hotel, você tem frequência livre 12345. Caso necessite de informação alerta, irá chamar o Centro Recife na frequência 125.45, alterno 126.85. 2545-2285, necessidade de serviço de informação alerta. Muito grato. Ouvinte, Boa, obrigado. As frequências, está ouvindo 2345, muito grato. Tá, vamos ver. Seu Tchala, então. Prossiga, senhor. Só confirmo o estimado de pouso. Agora, para o 1150. Grato. Obrigado. Do 2783, plane heading Vitória da Conquista, and call Recife Central 126.0, if enable 128.8. 126.0, if enable 128.8, at present position, fly heading Vitória da Conquista. I appreciate your attention. Have a nice day. Mike Serra Golfo, chegando agora a Torre Salvador na frequência 118.95. 1895, obrigado, hein? Boa. Torre Salvador! Papá Romeu, Mike Serra Golfo, passando 45, agora rotatória. Papá Romeu, Mike Serra Golfo, já pode verificar o bem de mar? Gente, vai levar a 1.500 em defesa pra mil. Margem 08, bom dia, prossiga. Gente, qual a radial de saída? Afirmativo, livre acionamento, chame para o táxi, guardião 08. Duas milhas da cabeceira, final, trem baixado travado, Mike Serra Golfo. Papá Romeu, Mike Serra Golfo, pouso autorizado, pista 17, vento 280 graus, 04 nós. Qual parte de destino? Carta da Mata, gente. Eco Romeu, desse mantenha 2500 pés. Ajuste o altímetro no 095 após a posição T-PIP, voe o servidor 363 para final do procedimento RNAV pista 28. Autorizado 2500 pés, ajuste 1095. Com informação, o negativo RNAV, solicito o VOR da 28, bravo Eco Romeu. Afirmo. Após T-PIP, Décimo até a 2.000 pés, ajuste altímetro 1.0.1.5, voe a posição lama, após ter pipi. Informe final do procedimento, VRDME, pista 28. Gente, após ter pipi, voe de lama, pro autorizado 2.000, ajustado 1.0.1.5, bravo Eco Romeo. Aí informará ajustado, ajustado no VOR da 28. Bom, Guardião. Hora. Controle Salvador. Bom dia, Alfa 3304, nessa informação, Golf. Para o Guardião 08. Normativa saída prevista é a Arboruna, Arboruna após direta. Arboruna após direta, para o Guardião 08. A chegada é pitch para 3304. Abandonando o setor sul da área proibida de Camaçari, vai com o Provis Candeias para novo sobrevoo Mike Victor Alvo. Vejo Mike Victor Alvo, mantenha o escudo do controle. Guardião 08, a IES está solicitando algumas informações. O plano do senhor é Yankee? Sim. Qual que é o ponto de modificação da rota? A 25 milhas afastado do aeródromo. Não entendi, poderia repetir? 25 milhas afastado do aeródromo. 25 milhas e a posta segue visual para que nível? Afirmo. Nível. O cancelamento, o Guardião 08 vai descer para o nível 065. 065, ciente. Guardião, informe pronto. Tá pronto, Guardião 08. Guardião 08, autorizado a alinhar e manter fixo no 7. Alinhar e manter o no 7, 08. O 08, qual alternando? Na final estabilizado, o Bravo Eco Romeo. Bravo Eco Romeo, chame a torre 1-1-8, decimal 95. Torre 1-1-8-9-5, bom dia. Salvador, bom dia, papapapá, Bravo Eco Romeo, na final da 2-8 estabilizado. Papapapá, Bravo Eco Romeo, pouso autorizado pista 28, vento 300 graus, 049. Qual pátio que segue após o pouso? Pátio 3. Quente. Autorizado pouso, Bravo Eco Romeo. Pouso autorizado, afirmo, Bravo Eco Romeo, pista 28. para passar a decolagem da Guardião 08. Um minuto para a decolagem, aguarda não apenas o pouso da aeronave na Capitão 28. Ok, para aguardar o pouso da aeronave da Guardião 08. Olá? Oi. Coelho, abraço. Opa, abraço, irmão. Autorizado decolagem cabeceiro no 7, vento 300 graus 049. Livre decolagem para guardar o relógio. A livrar à esquerda, 1219, bravo por meu. Já 08, decolando no 6, chame controle em 120, décima 8. Para controle 1208, grato. Salvador, Guardião 08, decolou da nossa site, no passeio da toda, Arpa 1. Guardião 08, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 080. Subirá via saída Arbor 1 para o nível 080, Guardião 08. Controle Salvador, é o papapapá é com Serra Lima, bloqueou o VOR Salvador, vai na proa de Coral. Papapá é com Serra Lima, autorizado, proa de Coral. Grata, Serra Lima. Papá Romeu, Oscar, Mike Yankee aqui pra ser. Meu Oscar Mike Yankee, reporte para ingresso na CTR. para 2.500 pés, após o pitch, voo e Serra Vitor 363, autorizado a RNAV da pista 28. Ok, 2.500, autorizado a RNAV da 28, então 3304. Salvador, Guardião 08. É, autorizaria nós levarmos o destino da presente? Afirmo, Guardião 08. Autorizado. Direto o destino confirmo somente a proibição. 253. Verde. Conheço Mike Vitor Alfa, mantenho escuta, não recebo tomando Alfa, nem o Charlie. Sidera, linha decola sem parada? Afirmativo. Sidera 9970, autorizada a linha de decolar sem parada. O vento 320 graus 03 nós. Informe que a bota decolagem deverá manter pronta até 2.500 pés. Positivo, o controle é 2080, né? Sim. Positivo, decola, mantém pronta até 2.500, eu perco a direita na subida. Dando sideral. Agilizando. 13304, chamei a torre 118, decimal 95. 118, 3304. Torres da 3304, bom dia, sinal Renato 28. 3304, bom dia, continue a aproximação, aguardando o pista livre, informa o tráfego iniciando rolagem, cabeceira 28. Ciente 3304.